CBN Foz. Dez horas e 22 minutos e a CBN transmite neste sábado 29 de março de 2014 um programa especial sobre os 50 anos do golpe militar de 1964, com o objetivo de recordar, entender e alertar a respeito do episódio que mais consequências trouxe à sociedade brasileira das últimas 5 décadas e impactou diretamente nas gerações que lá já estavam e nas gerações que vieram depois. Ao longo da semana, exibimos na programação um rádio documentário com 5 capítulos, relatando alguns dos principais fatos e aspectos do regime que se anunciou como provisório, porém durou 21 anos e trouxe de volta ao Brasil cenas que pensava-se já não caberiam em um país que buscava avançar com uma maturidade de sua sociedade e de suas instituições. No programa de hoje, vamos exibir os 5 episódios deste documentário especial produzido por Cristina Kog e João Vitor Cinquepalme, com toda a equipe de apoio da rede CBN, auxiliando na confecção deste material, e acompanhar também aspectos e testemunhos da ditadura no estado do Paraná e na região da Tríplice Fronteira. Na primeira parte deste especial, acompanhe os momentos que marcaram o início da ditadura militar. O país enfrentava momentos de instabilidade econômica e política, a proximidade do presidente João Goulart com os governos de esquerda assustava os Estados Unidos. Os militares assumiram o poder com o discurso de que se tratava de um governo transitório para afastar o risco, entre aspas, do comunismo no Brasil, 5 anos após a Revolução de Esquerda em Cuba e em pleno auge da Guerra Fria. Declaro vaga a presidência da República! Um movimento iniciado por generais surpreendeu o país na madrugada de 31 de março de 1964. Pela manhã, o presidente brasileiro não era mais João Goulart. O PTBista havia assumido em 1961, apesar da desconfiança dos militares. Era visto como a personificação do comunismo. O Diretório Nacional da UDN deliberou denunciar à nação o senhor presidente da República como fator principal do desassossego e da intranquilidade de todo o país. Quando Jânio Quadros renunciou, o vice João Goulart teve de aceitar o sistema parlamentarista para assumir o governo. Em seguida, pediu apoio à população pela volta do presidencialismo. Você que sabe que o presidente da República tinha direitos adquiridos pela Constituição. Você que sabe que as regras do jogo foram mudadas depois da eleição. Você que está vendo que o parlamentarismo não funciona. Você que tem o direito de escolher o seu presidente e o seu governador. Compareça dia 6 e marque não. Não. 82% dos brasileiros disseram não ao parlamentarismo. Também havia pressão externa. Os Estados Unidos temiam a relação de João Goulart com a União Soviética, Cuba e China. Um diálogo gravado em 1963 entre o presidente John Kennedy e o embaixador americano Lincoln Gordon revela que os americanos cogitaram até invadir o Brasil. João Goulart também não tinha maioria no Congresso. Para conseguir o aval da população e governar com decretos, programou grandes comícios pelo país. No dia 13 de março de 1964, na Central do Brasil, Jango defendeu a reforma agrária e reacendeu a chama do golpe entre os militares. Trabalhadores do campo já poderão então ver concretizada, embora em parte, a sua mais sentida e justa reivindicação, um pedaço de terra fácil para eles trabalhar. Atenção, Brasil! Atenção, Brasil! As tropas do 2º Exército já sitiaram o estado da Guanabara. Apoiador do golpe, o governador do estado da Guanabara, Carlos Lacerda, colocou a guarda a postos, temendo um ataque dos comandantes que se mantiveram fiéis a Jango. Almirante Aragão, assassino monstruoso, incestuoso, miserável! Almirante Aragão! Não te aproximes, porque eu te mato com meu revólver. O ataque nunca aconteceu. João Goulart foi deposto sem nenhum tiro disparado. O então deputado Pedro Simon esteve ao lado dele nos últimos minutos como presidente. Quando ele tomou conhecimento de que aqui no litoral brasileiro forças da Marinha Americana estavam prontas para entrar, Foi esse o motivo pelo qual o jogo lá não mudou. A população se dividiu. Pessoas saíram às ruas para comemorar, outras para protestar. Alguns dias depois, em 9 de abril de 1964, a junta militar anunciou o ato institucional número 1. Decidimos manter a Constituição de 1946, limitando-nos a modificá-la apenas na parte relativa aos poderes do presidente da República, a fim de que este possa cumprir a missão e tomar as urgentes medidas destinadas a drenar o balsão comunista, cuja purulência já se havia infiltrado não só na cúpula do governo, como nas suas dependências administrativas. No dia 15 de abril de 1964, o Marechal Humberto Castelo Branco assumiu a presidência do país. Caminharemos para a frente com a segurança de que o remédio para os malefícios da extrema esquerda não será o nascimento de uma direita reacionária. Reportagem de João Vitor Sinquepalme e Cristina Kog, na segunda parte que vamos exibir daqui a pouco. Vamos falar dos primeiros atos da repressão adotados pelos militares e do início do período mais duro da ditadura do Brasil, em paralelo às ditaduras que eram alçadas ao poder também nos demais países do continente. E vamos falar agora de um projeto inédito que foi inclusive elogiado ontem pela presidente Dilma Rousseff no Facebook, que está apresentando ao mundo documentos que atestam a participação dos Estados Unidos neste golpe de 1964. Um dos coordenadores deste projeto é da Universidade Estadual de Maringá, de onde nos fala a repórter Luciana Penha. 50 anos depois do golpe militar no Brasil, há ainda quem duvide da participação dos Estados Unidos na tomada de poder pelos militares. Mas documentos diplomáticos não deixam dúvidas. Os Estados Unidos acompanhavam de perto a situação no Brasil e estavam prontos para interferir caso houvesse resistência ao golpe. Esses documentos são públicos, mas para ter acesso a eles, era preciso ir aos Estados Unidos e pesquisar. Agora, eles começam a ser publicados no site que é o resultado de um projeto desenvolvido por pesquisadores brasileiros e americanos. Aqui no Brasil, o coordenador é o professor da Universidade Estadual de Maringá, Sidney Munhoz. Professor James Green, da Brown University, e eu, professor da UEM, coordenamos um projeto que tem por objetivo digitalizar milhares de documentos da diplomacia dos Estados Unidos, dos órgãos de segurança como a CIA e outros documentos sobre o Brasil no período entre 1960 e 1980. Esse material foi pesquisado por estudantes da Brown e da UEM no ano passado, o trabalho vai continuar por mais algum tempo, foi indexado e está sendo disponibilizado na internet para que qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo tenha acesso a essas informações. E o projeto Open in the Archives pretende buscar outros documentos, estes ainda secretos, sobre este período da história brasileira. Há ainda muitos documentos secretos e nós estamos adotando procedimentos nos Estados Unidos no sentido de tentar ter acesso a essa documentação, que aí sim poderá acrescentar muito mais. O projeto desenvolvido pela Universidade Estadual de Maringá foi elogiado nesta sexta-feira na página do Facebook da presidente Dilma Rousseff. De Maringá, Luciana Penha. E logo na volta do repórter CBN Rede Nacional, vamos falar do ato institucional número 5, do recrudescimento da repressão estatal no país e dos impactos em regiões como a Tríplice Fronteira, que viveu simultaneamente ditaduras no Brasil, no Paraguai e na Argentina. Já voltamos com o CBN Especial 50 anos do golpe de 1964. CBN Foz. 10 horas e 34 minutos, CBN Especial, programa sobre os 50 anos do golpe militar de 1964, que serão recordados agora, de 31 de março a 1º de abril com uma série de atos públicos e também com programação temática aqui na Rádio que Toca Notícia. E ao longo desta semana nós veiculamos aqui na CBN um rádio documentário abordando o período entre a renúncia de Jânio Quadros, a posse de João Goulart, o golpe de 64, a opressão da ditadura e a redemocratização do país, já na década de 1980. Logo após o golpe, que foi chamado de Revolução e anunciava ser provisório para livrar o país do risco, entre aspas, de ser comunista, a promessa de um governo transitório rumo à democracia não foi cumprida. Os partidos políticos foram extintos e a população perdeu o direito de escolher os governantes. Manifestações foram reprimidas com violência. O ato institucional número 5, mais conhecido como AI-5, deu início ao período mais duro da ditadura no país. Confira na reportagem de Cristina Kog e João Vitor Cinquepalme. O que deveria ser um regime transitório se arrastou. O presidente da República, Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, lê a justificativa do ato institucional número 2. Entre 1964 e 1968, os 13 partidos políticos brasileiros foram extintos. A população perdeu o direito de escolher os governadores. O presidente teve garantido o poder para dissolver o Congresso a qualquer momento. O ato institucional número 2 é recebido como consequência natural do processo revolucionário de março de 64. A repressão aumenta. A gente precisa ficar sabendo de uma vez por todas que eles sempre vão apelar para a violência. E ai de nós, se nós não nos prepararmos para essa violência. Em março de 1968, o estudante Edson Luiz é morto com um tiro no peito. Na chamada Sexta-feira Sangrenta, 28 pessoas são mortas. Quatro dias depois, a Cinelândia, no centro do Rio, é tomada pela passeata dos 100 mil. Entre os manifestantes, o deputado Alfredo Sirkis, na época, líder estudantil. Ah, o que marcou foi, de fato, a ampla adesão, né? Porque eu estava acostumado a manifestações de estudantes. E ali realmente foi uma coisa que a classe média do Rio de Janeiro teve em peso ali. Os intelectuais, os artistas, artistas que a gente admirava muito, Gilberto Gil, Caetano, Chico, atores, enfim, foi uma manifestação que transcendeu muito simplesmente os estudantes. Foi a classe média carioca em peso nas ruas. Caminhando e cantando e seguindo a canção. Em setembro, o deputado Márcio Moreira Alves pede na tribuna um boicote ao desfile militar do Dia da Independência. O governo tenta processar o deputado. O Congresso não autoriza. A resposta, o ato institucional número 5, decidido numa reunião do Conselho Nacional de Segurança. O presidente Costa e Silva pediu uma reflexão do Conselho sobre o AI-5, mas também uma decisão. Um ato como esse exige reflexão, mas também exige, após a reflexão, uma decisão. O vice-presidente, Pedro Aleixo, foi o único a discordar. Pelo ato institucional, o que me parece, adotado esse caminho, o que nós estamos com uma aparente ressalva é esse fundo. Um processo equivalente a uma prova ditadura. Ministro da Fazenda, Delfim Neto. Eu estou plenamente de acordo com a proposição que está sendo analisada no Conselho. E, se Vossa Excelência me permitisse, direi mesmo que creio que ela não é suficiente. Eu acredito que deveríamos atentar e deveríamos dar a Vossa Excelência, ao Presidente da República, a possibilidade de realizar certas mudanças constitucionais. São absolutamente necessárias para que esse país possa realizar o seu desenvolvimento com maior rapidez. Ministro do Trabalho, Jarbas Passarinho. Sei que a Vossa Excelência repugna, como a mim, e creio que a todos os membros desse Conselho, enveredar pelo caminho da ditadura pura e simples. Mas me parece que claramente é esta que está diante de nós. Mas às favas, senhor presidente, neste momento, todos os escrúpulos de consciência. Pai, afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice. Após ter ouvido os membros do Conselho de Segurança Nacional, resolveu baixar um ato institucional que tem como finalidade fundamental

O evento, que está sendo promovido pela Universidade Federal da Integração Latino-Americana, é gratuito e aberto à comunidade. A programação segue nesta terça-feira, 1º de abril, com a conferência Violações contra os Povos Indígenas no Oeste do Paraná, com a participação de Diogo de Oliveira. Ele pretende trazer à tona como as populações indígenas do Paraná foram tratadas durante o período militar, um evento que conta com o apoio do Centro de Direitos Humanos de Foz do Iguaçu. Histórias de quem foi torturado pelo regime nos porões dos órgãos de repressão da ditadura. Familiares de militantes que tiveram de lutar para que o assassinato de parentes fosse reconhecido. O governo militar usou a propaganda nacionalista para ganhar popularidade entre os brasileiros. Confira na terceira parte do rádio documentário especial produzido pela CBN sobre os 50 anos do golpe militar de 1964. Carcará! A ditadura cassou liberdades individuais e reprimiu duramente movimentos sociais, estudantis, militantes políticos contrários ao regime. Pega, mata e come, carcará! Em 1969, o presidente Costa e Silva adoece e se afasta. Emílio Garrastazu Médici assume a presidência. Tem início o período de maior repressão e também o da mais intensa campanha nacionalista. 90 milhões em ação, na frente, Brasil. Copa do Mundo do México, Brasil tricampeão de futebol. A conquista é usada por Médici como propaganda para o governo. Contraponto à ampliação do aparelho repressor. Surge o DOI-COD. Organizações de esquerda intensificam ações com assaltos e sequestros de diplomatas estrangeiros. São Paulo. Agentes do DOI-COD prendem o metalúrgico Joaquim Seixas e o filho dele, Ivan, que tinha 16 anos. Eu fiquei pendurado no pau-gerário e meu pai na cadeira do dragão. Durante muitas horas. Fui torturado na mesma sala, no mesmo ambiente que ele. Só tinha uma separação feita por uma paredezinha de eucatex. E eu ouvia os gritos dele e ele ouvia os meus gritos. Joaquim Seixas morreu nas dependências do DOI-COD. 20 de janeiro de 1971, Rio de Janeiro. Militares invadem a casa do ex-deputado Rubens Paiva e o prendem. Mas Paiva desaparece. Os oficiais afirmam que terroristas tinham resgatado o ex-parlamentar depois de atirar contra os agentes. Eunice, a mulher de Paiva, fala sobre a tragédia apenas 7 anos depois. Um depoimento no documentário Eunice, Clarice, Tereza. Evidentemente, eu tentei saber primeiro a razão daquilo tudo. A prisão do Rubens, a minha prisão, que era para mim um verdadeiro absurdo. Finalmente, eu consegui saber que, naquela altura, eles estavam interessadíssimos em resolver um sequestro de um dos embaixadores. Eu acho que é do embaixador suíço. Somente este ano a versão foi modificada. Em depoimento à Comissão da Verdade, o ex-major Raimundo Campos admitiu ter montado uma farsa para sustentar o resgate relatado pelos oficiais. A comissão investiga também relato do coronel reformado do Exército, Paulo Malhães, que disse que o corpo de Rubens Paiva foi jogado em um rio de Itaipava, na região serrana do Rio de Janeiro. Também a família Teles conheceu as celas do DOI-COD. Crimeia, Maria Amélia, César e os dois filhos de 4 e 5 anos. E eles levaram os meus filhos até essa sala e foi ali que minha filha perguntou, né, mãe, por que que você está azul e o pai está verde? Porque o César tinha entrado em coma e ficou esverdeado. E eu, quando olhei para o meu corpo, eu vi que eu estava toda roxa. A primeira pessoa que me torturou dentro do banco foi o Ustra. Carlos Alberto Ustra foi chefe do DOI-COD entre 1970 e 1974. Recentemente convocado pela Comissão Nacional da Verdade, surpreendeu, quebrando o silêncio de anos. Todas as organizações terroristas, o objetivo final era a implantação de uma ditadura do proletariado, do comunismo, inclusive nas 4 organizações terroristas, que a nossa atual presidente da República pertenceu a 4 organizações terroristas que tinham no seu programa implantar o comunismo no Brasil. Na mesma audiência, Ustra ficou frente a frente com Gilberto Natalini, que diz ter sido torturado pelo coronel reformado. E de novo houve enfrentamento. Não faço acareação com esse terrorista. Não faço! Eu não sou terrorista, viu, parlamentar? O senhor é terrorista. Eu não sou terrorista. Eu sou brasileiro de lei. E o senhor é terrorista. E no depoimento que prestou nesta semana a Comissão da Verdade, o coronel reformado do Exército, Paulo Malhães, que havia admitido ter se livrado do corpo de Rubens Paiva, voltou atrás nas declarações. Malhães disse que foi mal interpretado em entrevistas aos jornais O Dia e O Globo. Ele falou que chegou a receber a missão de sumir com o corpo de Rubens Paiva, mas foi deslocado para outra função. No entanto, Malhães, como nós ouvimos nesta semana aqui na programação CBN, admitiu ter participado de torturas a civis e disse que não se arrependeu do que fez. Vamos ao rápido intervalo neste CBN especial dos 50 anos do golpe de 1964 no Brasil. Na volta vamos falar sobre censura, construção das obras militares aqui na região de fronteira, anistia, revogação do AI-5, campanha das diretas já, redemocratização do país e impactos da ditadura que persistem até hoje. Já voltamos. CBN Foz. CBN Especial, programa sobre os 50 anos do golpe militar de 1964, que serão recordados agora de 31 de março a 1º de abril de 2014. E ao longo desta semana nós veiculamos aqui na CBN um rádio documentário abordando o período da ditadura militar no território brasileiro. E agora na quarta e penúltima parte deste documentário, histórias sobre a atuação da censura nas artes e na imprensa, a atuação de movimentos contrários ao regime e também toda a repercussão do período a partir da década de 1970. A reportagem é de Cristina Kog e João Vito Cinquepalmi. Peças teatrais modificadas, roteiros retalhados, músicas censuradas. Receitas de bolo no espaço de reportagens. Páginas em branco ou totalmente pretas, tentando dizer sem palavras. As artes, a música, a imprensa também foram duramente prejudicadas durante o regime militar. Censores dilaceravam conteúdos. Leis impuseram o silêncio nas redações e profissionais foram perseguidos. Eu lembro da gente, no dia 24 de outubro, a gente ir para a TV Cultura para tentar buscar meu pai e levar para o sítio. E eu lembro dos agentes do Estado que foram lá tentar prender o meu pai naquela noite. O jornalista Vladimir Herzog é preso em outubro de 1975. Ex-militante do PCB, Herzog é torturado, submetido à sessão de choques elétricos. O coração não aguenta, mas a foto exibida pelo Exército foi de um suicida. Vlado, com uma corda no pescoço, pendurado na janela da cela. É uma tragédia familiar. Vamos pensar na minha avó, a mãe do meu pai, que fugiu do nazismo, perdeu toda a família dela em campos de concentração e vem para a terra segura, que era o Brasil, e de repente perde o filho. Ivo Herzog tinha 9 anos quando o pai foi morto. E nos 38 anos seguintes, acompanhou a luta da mãe, Clarice Herzog, para que o Estado reconhecesse o assassinato. Somente em 2013, a família recebeu a certidão de óbito com a causa da morte descrita. Lesões e maus tratos sofridos durante o interrogatório nas dependências do 2º Exército do OICOD. O pessoal fala muito que meu pai é um herói daquela época. Eu acho que ele é uma vítima. Os heróis são outros. Acho que minha mãe é uma heroína porque ela teve essa coragem e ela enfrentou tudo isso e buscou a justiça. Heróis como Dom Paulo Evaristo Arne. A gente quer ter voz ativa, que o nosso destino manda. Um grupo de religiosos, liderado pelo cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Paulo Evaristo Arnes, desafia o regime e faz um culto pela memória de Herzog na Catedral da Sé. A catedral foi cercada por policiais. E Dom Paulo fez a celebração sob ameaça. Eles disseram, tem 500 praças espalhados na Sé, e com qualquer grito que alguém dê, ou qualquer manifestação que haja, eles têm a obrigação de atirar. E a polícia usou a força contra as pessoas que estavam do lado de fora da catedral. Dentro, o clima foi tenso durante o culto e o arcebispo do Recife, Dom Helder Câmara, optou por não falar. Ele esteve em São Paulo para a celebração, mas por causa dos discursos contra a repressão, Dom Helder era considerado um agitador pelo regime. Qualquer citação sobre ele estava proibida. Um dia, houve uma ordem partida da Segurança Nacional para jornais, rádios, televisões, dizendo que ele não existia. Religiosos como Dom Paulo, Dom Helder e Cláudio Umes abriram as igrejas para as famílias de presos políticos e operários. Quando bispo da cidade de Santo André, Dom Cláudio ignorou as ordens do regime militar e acolheu operários em greve nas igrejas do ABC. Nós tínhamos essa convicção de que tínhamos que fazer isto, era necessário. Pensaram que iriam acabar com o movimento do ABC intervindo no sindicato e se esqueceram de que sindicato não é o prédio. Abaixa a ditadura! Abaixa a ditadura! Deixa sua mulher como se fosse a única. Sou homem da ponderação e da prudência, mas não hesitarei em aplicar as leis existentes. Foz do Iguaçu, como área de segurança nacional, por estar numa fronteira com outras ditaduras e por abrigar um dos principais projetos da ditadura brasileira, a construção da usina de Itaipu com o Paraguai, foi uma das regiões mais vigiadas do continente, especialmente a partir do ano de 1975, quando operários de todo o Brasil e de todo o Paraguai vieram para a região para construir a barragem e teve início o processo regional conhecido como Operação Condor, com trocas de informações entre as ditaduras do continente, visando localizar, prender e até mesmo desaparecer militantes contrários aos respectivos regimes. Cartas que chegavam ou saíam de Foz do Iguaçu eram rotineiramente interceptadas. O conteúdo das bancas de jornais e revistas, bem como o perfil de seus frequentadores, era acompanhado de perto por olheiros da ditadura. No canteiro de obras da usina de Itaipu, militares monitoravam as atividades dentro e fora dos horários de expediente em busca de sabotadores, sindicalistas e dissidentes. Integrantes dos movimentos de resistências foram vistoriados, fiscalizados, reprimidos aqui na região. E o jornalista Aloysio Palmar, que é autor do livro Onde Foi Que Vocês Enterraram Nossos Mortos, e de um projeto que resgata na internet documentos produzidos na região durante a ditadura, destaca ainda uma outra página negra da história do regime militar no extremo oeste do estado, que foi a execução de militantes numa emboscada no interior do Parque Nacional do Iguaçu, na antiga Estrada do Colono, até hoje ainda não esclarecido, uma vez que, apesar das buscas, sequer os corpos foram encontrados. Segundo Aloysio, é preciso esclarecer o que de fato aconteceu no período. Esse período da história de nosso país ainda não está totalmente esclarecido. Existem muitos casos que, com o tempo e com as pessoas que participaram, e muitos foram morrendo, né, falecendo com o tempo, e não se sabe o que aconteceu. No caso dos cinco que foram exilados, que estavam exilados em Buenos Aires e que foram atraídos para uma emboscada no Parque Nacional e foram executados no Parque Nacional, nós temos algumas referências de pessoas que participaram e que podem esclarecer, porque não se sabe, até hoje não se sabe quantos nem quais. Existe uma suposição de que foram cinco, mas pode ter sido mais, pode ter sido menos. Desses desaparecidos políticos. Quem pode esclarecer isso são os altos oficiais das Forças Armadas, como o coronel Paulo Malhães, que mora no Rio, e o coronel Serdá, não sei de que, Júlio Serdá, que está morando agora em Pernambuco. Essas pessoas é que podem esclarecer o que de fato aconteceu naquele período, porque os outros oficiais já faleceram, né? Não, a instituição em si, Exército Brasileiro, diz que não tem nenhuma informação, que não tem nenhum documento. Cabe a nós, então, buscar a verdade histórica, a memória, através do depoimento dos autores que foram descobertos a partir de um processo de pesquisa. Palavras de Aloysio Palmar, jornalista e principal pesquisador da história das ditaduras de Brasil, Paraguai e Argentina, aqui na Tríplice Fronteira, e também mantenedor do site www.documentosrevelados.com.br, fonte fundamental para entender os ocorridos naquele então. E após a revogação do AI-5, já nos anos finais da ditadura, começam os atentados contra a redemocratização. A anistia permitiu o retorno de diversas pessoas que deixaram o país por causa da ditadura e milhares foram às ruas na campanha pelas diretas já. Confira na quinta e última parte do rádio documentário produzido por Cristina Kog e João Vito Cinquepalme. 1979. Sem o respaldo do AI-5, o general João Batista Figueiredo assume a presidência. Jurei perante o Congresso Nacional defender a Constituição e manter a ordem e a tranquilidade da nação brasileira. Jurei também conduzir o país à democracia. Mas a abertura não vem sem resistência. No dia 27 de agosto, uma bomba explode na sede da OAB no Rio de Janeiro, matando a funcionária Lida Monteiro. Menos de 2 anos depois, outra bomba, desta vez no Rio Centro. A primeira bomba explodiu às 9 da noite na área 5 do estacionamento, dentro do Puma de placa. Em entrevista exclusiva à Globo News, o ex-chefe da Agência Central do Serviço Nacional de Informações, general Newton Cruz, atribuiu a ação a um grupo que planejava comprometer o processo de abertura. A ideia desse grupo não é matar ninguém. A ideia era moda aquele negócio de banca, bomba em banca de jornal. Era pegar uma bombazinha, e jogar lá fora, nas imediações, para ato de presença. Nós estamos aqui. Mas o caminho para a democracia já estava aberto. Figueiredo extingue o bipartidarismo. Atende a um pedido das ruas. Anistia ampla, geral e restrita. Anistia ampla, geral e restrita. A anistia tem justamente este sentido, de conciliação para renovação. Caía tarde feito um viaduto. A lei da anistia não é irrestrita, mas permite o retorno de exilados políticos, muitos recebidos com festa. Entre eles, o sociólogo Herbert de Souza, o Betinho. 8 anos fora do Brasil, sem ver todas essas caras, todos esses amigos. Esperar que chegando aqui com tanto abraço, de gente que eu nunca pensei ver mais. Estamos aqui, companheiro. Betinho! Betinho! Betinho! Betinho! No dia 12 de setembro de 1979, o ex-governador Leonel Brizola, que pouco mais de 15 anos antes havia acompanhado o presidente João Goulart nos últimos minutos antes do golpe, pisa novamente em solo brasileiro. Com o coração cheio de saudades, mas limpo de ódios, o que me cumpre tão rapidamente possível é assimilar as novas realidades para ser útil à nossa causa e ao nosso povo. A cidade inteira está aqui. Essa é, com absoluta segurança, a maior concentração do Brasil. Em 1984, é lançada a campanha pelas diretas já. Mesmo com tantas setas, tantas mutretas, com tantas tetas, com tantas metas, a gente vai levando, a gente vai levando. A gente vai levando as diretas! Diretas! Já! O governo consegue barrar a medida. Mais uma vez, o presidente brasileiro não é eleito pelo povo, e sim por um colégio eleitoral, formado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. A diferença é a vitória de um candidato não militar, pela primeira vez em mais de 20 anos. Sua Excelência, o Dr. Tranqueiro de Almeida Neves. Tancredo adoece e morre. Assume o vice José Sarney. 1988. O Brasil ganha a atual Constituição. 1989. Fernando Collor de Mello é o primeiro presidente eleito pelo voto desde o golpe militar. Com colaboração de Vanessa Canelas e sonorização de Marcos Souza e Débora Gonçalves, de São Paulo, João Vitor Cinquepalme e Cristina Cog. E os áudios utilizados no documentário sobre os 50 anos do golpe de 1964 foram extraídos do Centro de Documentação e Pesquisa do Sistema Globo de Rádio, do Arquivo do Senado Federal, do Acervo da Câmara dos Deputados, do Projeto Memória Globo, do programa Dossiê Globo News, da Comissão Nacional da Verdade, além dos documentários Eunice, Clarice e Tereza, da TV Câmara, Dom Helder Câmara, o Mestre da Justiça, da TV Senado, e Dom Paulo, Coragem e Fé, uma parceria entre a TV PUC e a TV Cultura. Especial sobre os 50 anos do golpe militar de 1964, que estará disponível a partir da 1 da tarde no nosso site cbnfoz.com.br. Na terça-feira, dia 1º, cobertura, entrevistas e programação temática sobre o cinquentenário do golpe que forjou a ferro e fogo, um dos capítulos mais retrógrados da história deste país. Nos despedimos neste sábado com o desejo de que as lições do passado tenham sido aprendidas para que não tenhamos os mesmos erros no futuro. Ditadura, seja ela de direita ou de esquerda, seja ela política, social, religiosa ou econômica, nunca mais. Bom dia, bom presente e bom futuro a todos. CBN Foz.